meu nome é Glaucia, sou da quinta série da Escola Anita Garibaldi e quero parabenizar os professores da nossa escola, pois são dedicados e comprometidos. Feliz Dia dos Professores!